2043, 2043, passando a 5. 2043, passar com radar, estrela para o nível 3, 60, direção Gêmeos. Campo 1 no via, para o nível 3, 60, gol 2043. Campo 3, 62, 293, 6, 0, 9, 5. Canal 95. Na 2, continua com a senhora. Aproxima a senhora, pode ir de acerto, vai, chapela. Como era a de acerto, 7, 3, na 2. 29, desce na Avenida 060, reduz a 27 a 2, 509, número 3, na aproximação. Mantenha 4 metais, que é levar a 2295, com parabéns no site, Panamá, mais 016. Senhora 2795, tráfego avistado, 30 pouso, pista 10, o vento 100 graus, 1 norte. Os autorizados estão ao zero, azul 2795. Thank you. Os autorizados de nave de atendimento elétrico estranho vão se estabilizar no localizador. Era para a direita, vídeo também por papel da física, no seu avião aqui. Estabilizado no localizador. 0, 1, 6. Pista para dois mortais, autorizado final do movimento Alexandre 3, aposto estabilizado no localizador. 2. Alme Drácula, uma falando 2019. Responde ficha livre e agilizando manobra 103.178. Aproximação, aguardando a pista livre, bônus 77, já iniciando a decolagem. Certo.